é que pensa por mim quando eu estou sonhando? E quando nada eu posso ver, quem é que está me olhando? É obra do divino, o acaso do destino. Eu quase desatino da falta do saber. Será que é ilusão? Ou essa é a missão? Ou só vou descobrir depois que eu morrer? Será que é pelo que eu faço que eu defino meu passo, meu destino? Sou eu que me domino ou é algum poder divino? Será que o que eu sinto agora é genuíno? Essa letra é mesmo minha? No final de cada linha sou eu que assino pensamento peregrino. Não consigo entender, e quanto mais eu penso, menos eu consigo responder. Por favor, Deus, alguém pode me dizer quem escolheu quando eu nasci? E quem vai decidir quando eu morrer? Eu me sinto vagando perdido num beco sem saída, entre os vales da morte, na contramão da vida. Quem sabe mais não sabe nada, as cartas foram dadas. Eu temo o perigo, pois os inimigos e eles são reis de espadas. Caminhando assim, entre o incerto e a sorte, escolhi vagar pela estrada mais bela. Não quero saber se há vida depois da morte, mas luto pra que haja vida antes dela. Quem é que pensa por mim quando eu estou sonhando? E quando nada eu posso ver, quem é que está me olhando? É obra do divino, o acaso do destino. Eu quase desatino da falta do saber. Será que é ilusão? Ou essa é a missão? Ou só vou descobrir depois que eu morrer? Quem foi que cavou dentro de mim esse buraco? Que deixou esse vácuo? Que me fez opaco? Que me fez tão pouco? Tão oco que até faz eco? Ah, se eu penso muito eu fico louco e tenho um treco. Me jogaram nesse mar, mas não me deram mapa. Antes mesmo de eu respirar, eu já levei um tapa. Sou eu contra a rapa, mano, tem que ser macho. Não é só a gravidade que quer te jogar pra baixo. E às vezes acho que não me encaixo, e tenho mau presságio de que o tempo é ágil, de que a vida é frágil. Seria a vida a maior dúvida, e a morte a maior dádiva? Seria cada dia um dia mais ou um dia menos? Quem sabe? Sinto meu corpo cair pela eternidade, e as mãos de Deus que aos poucos me acolhe. Meu peito é como um copo pela metade, e a cada dia a vida me rouba um gole. Quem é que pensa por mim quando eu estou sonhando? E quando nada eu posso ver, quem é que está me olhando? É obra do divino, o acaso do destino. Eu quase desatino da falta do saber. Será que é ilusão? Ou essa é a missão? Ou só vou descobrir depois que eu morrer? E aí, curtiu? Achou o vídeo legal? Então faz um favor e se inscreve no canal. Família, compartilha, participe. Tem desde poema até videoclipe.